coração, você vê, a tristeza já tinha ido embora, mas ela volta agora pra te fazer sofrer. Coração, pode ser que ela não tenha a força de outrora, mas pela vida fora vai dominar você. Se chora, que pena, não chora, que frieza, chora a dor que é pequena, chora toda a tristeza, que a dor nos condena. Chora, coração, pra não morrer. Coração, não se dê, não precisa chorar como outrora. Você bem rememora como ficou você. Chorar vale a pena. Chora, que tristeza.